Você é linda demais. Desde a primeira vez que eu te vi, meus olhos se encantaram com teu corpo sedutor. Logo percebi que o amor ali nasceu, pois o meu olhar você correspondeu. Desde a primeira vez que eu te vi, meus olhos se encantaram com teu corpo sedutor. Logo percebi que o amor ali nasceu, pois o meu olhar você correspondeu. Sempre que estamos juntos, tudo é lindo, tudo é mágico. Festejando esse momento, fico louco, alucinado de tanto querer viver contigo. Esta paixão é tão gostosa, nossa relação. Tantas coisas poderão rolar. Meu amor, quero te dizer que sou feliz pertinho de você. É mágico, festejando esse momento, fico louco, alucinado de tanto querer.